morena, me dá um cacho de teus cabelos dourados. Menina, me dá um cacho de teus cabelos dourados. Quero encastroar em ouro pra viver sempre a meu lado. Em cima do meu peito esquerdo, morena, muito obrigado. Em cima do meu peito esquerdo, morena, muito obrigado.